Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. 21 pessoas ficaram feridas e tiveram que receber tratamento hospitalar depois de uma colisão entre dois comboios ontem à noite na linha do Norte. Em Alfarelos, perto de Coimbra, um comboio regional e um Intercidades chocaram, com 80 pessoas a bordo. O comboio Intercidades embateu com estrondo no comboio regional, que estava parado na estação de Alfarelos, que ficou completamente destruída com o embate. As testemunhas e os passageiros falam em milagre. Na Guarda, não houve aulas esta manhã. A intensa queda de neve obrigou a Proteção Civil a espalhar sal nas estradas de todo o concelho e levou à interrupção das aulas em todas as escolas da Guarda. As autoridades aconselham proteção e atenção redobradas, mas não há problemas nem incidentes a registar. O mundo tem agora 197 milhões de desempregados. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho, que só em 2012 registou um aumento de 4 milhões de pessoas sem trabalho. O relatório sobre o desemprego no mundo, divulgado ontem à noite, aponta para uma degradação do mercado de trabalho em 2013 e 2014, contrariando as perspectivas do Banco Mundial, que prevê a melhoria da economia a partir de finais deste ano. O metro de Lisboa parou esta manhã entre as 6 e as 10 horas. Os trabalhadores estão contra o desmantelamento da empresa, o não cumprimento da cláusula de trabalho coletivo e o receio de perder o emprego. A administração do metro de Lisboa enviou um comunicado às redações a criticar a greve dos trabalhadores, dizendo que os funcionários banalizaram o direito à greve. O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes contraria a opinião da administração e garante que houve aumentos nos ordenados da administração da empresa. A contribuição extraordinária de 6% nos subsídios de desemprego entra esta terça-feira em vigor. O corte está previsto no orçamento do Estado para 2013. Por exemplo, alguém que receba 500 euros de subsídio irá receber menos 30 euros. Os beneficiários queixam-se de que o subsídio de desemprego já por si tem um valor mais baixo do que o salário que a maioria ganhava quando trabalhava e receiam agora mais este corte de 6%. Portugal pediu mais tempo à Troika para pagar o empréstimo internacional. O pedido foi feito ontem, em Bruxelas, pelo Ministro das Finanças, na reunião do Eurogrupo. O PS já veio dizer que esta atitude devia ter sido tomada mais cedo, mas o Governo explicou que primeiro tinha que provar que era capaz de cumprir o prazo estipulado. Em 2014, 2015 e 2016 haverá uma grande carga de dívidas para pagar e essa acumulação fez com que Vítor Gaspar pedisse um diluimento do tempo de pagamento do empréstimo internacional ao Eurogrupo. O Ministro das Finanças disse também ontem em Bruxelas que prevê que o déficit de 2012 fique nos 5%, o valor acordado com a Troika. Este pedido contraria o que o Primeiro-Ministro tinha vindo a dizer desde há mais de ano e meio. Pedro Passos Coelho sempre disse que Portugal não ia pedir nem mais tempo, nem mais dinheiro à Troika, mas a concentração de empréstimos para pagar em 2014, 2015 e 2016 obrigou o Primeiro-Ministro a mudar a palavra. A Comissão Europeia concorda com a extensão do prazo para Portugal pagar o empréstimo internacional, segundo o Comissário Europeu para Assuntos Económicos e Financeiros. Olli Rehn explicou que a Comissão Europeia tem todo o interesse em que Portugal e a Irlanda voltem aos mercados de uma forma bem-sucedida. 800 mil pessoas assistiram à tomada de posse de Barack Obama como 44º presidente dos Estados Unidos da América em frente ao Capitólio. Este é o segundo e último mandato de Obama, que prometeu apoiar a democracia em todo o mundo e assumiu o compromisso de trabalhar contra as alterações climáticas. No desporto, o Benfica venceu o Moreirense por 2-0 no último jogo de jornada 15 do campeonato e que levou de novo o Benfica ao primeiro lugar. Sálvio e Lima marcaram, ambos na segunda parte. Foi o Antena Web Informação de terça-feira. Amanhã estamos de volta. Boa noite.